origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse... Alô? Não ouvo. Começando o podcast com os amigos da bancada. Tem o Brian e o Igor. O Cidinho tá chegando, o Luigi gargalhando. Eu quero saber o tema. Qual é o tema do Não Ovo? Eu juro, eu nunca... Acabou, não sei o nome. Juro que vai ser um novo. Vamos fazer uma palhaçada. Qual é o tema? Notícia do falar de Nutella, eu vou baixar no iTunes. Não quero saber quem vai ter. Sim, é verdade. Com essa música improvisada de Adele, que parece um pouco o Luigi, inclusive. O Luigi é a nossa Adele, né, cara? A nossa Adele. A Adele do Novo. Gordinho, Luigi. Triste, fazendo chá. Então, com essa paródia maravilhosa que a gente inicia mais um Não Ovo. Um Não Ovo sensacional, um Não Ovo novo. Né? Um Não Ovo novo. Como já dizia aquela música. Já dizia aquela música da Adele. Aquela letra bonita. Inclusive, eu gostei tanto dessa ideia, cara. Que te fez de... Você falou que começou a cantar do nada. Mas... Pô, a galera podia mandar umas letras de música, né? Umas paródias, assim, meio Galo Frito. Tá podia ligado? Mesmo. Podia. Meio Galo Frito, não. Meio Galo Frito, não. Eu acho da hora. Não, eu acho que a gente tem que ter um padrão aqui. Um pouco mais elevado. É legal, mandar umas paródias, assim, mandar pra gente. A gente canta aqui, ó, no começo de cada legal, programa, de repente a gente faz um musical. Ia ficar bonito. Todo programa, uma paródia no ovo. Porra, é bacana. Tem algum podcast que faz isso, cara. A gente vai estar copiando alguém. Esqueci quem é agora. Não, Matando Robô Gigante. Matando Robô Gigante. Faz isso. Os dele é bem legal. É bem profissionalzinho. Pô, cara, a galera vai falar que a gente tá copiando, então. Fodeu. É verdade. Fodeu. Ah, foda-se também. Vamos copiar, então. Ah, vamos copiar! Vamos copiar! Eu quero copiar! Vamos lá, e o tema de hoje é... Ó, a música. Olha a música. Ouve o cheiro da música. Essa música, quando tem uma música dessa, você já sabe... Que é assunto arrepiante, é assunto assustador. Assunto das trevas. Assunto das trevas, assunto de... Do submundo. Do satanás. Do tinhoso. Do tinhoso, não sabemos. Do ardiloso. Já falamos aqui sobre aliens, que são eventos... São eventos. São eventos de aliens. Que são eventos alienígenas. São eventos alienígenas. Sim. Agora falaremos de outro assunto que também dá medo de algumas pessoas. Porque muita gente tem medo de ET. Né? Normalmente a pessoa que tem medo de ET, ela nunca viu um ET. Mas o assunto de hoje, talvez muitas pessoas já tenham visto ou achado que viram, ou sonharam e achavam que estava acordado, ou alguma coisa aconteceu, que é fantasma. Opa. Histórias de terror. Historinhas de terror. Fala em terror, diabo, essas coisas. Viu que teve uma marcha pra Satanás esses dias aí, né? Não vi. Putz, é verdade. Eu tava lá na Paulista. Você tava na marcha? Não, eu tava na Paulista. Aí, de repente, o coninho do diabo tava lá. Ele realmente é gótico, não sabia. Pô, sério. Cara, imagina que merda. Você é o diabo, né? O cramunhão, o antagonista de Deus, tudo que existe pior na história da humanidade. E o seu representante na Terra é o Toninho do Diabo. O Toninho do Diabo, ele é o Henrique Cristo do Satanás. É, ele é a antítese do Henrique Cristo. Ele viu uma oportunidade de negócio, falou, pera aí, tá surgindo um cara que tá falando que é Cristo. Quem que é o inimigo número um de Cristo? Sim. O diabo. Eu serei o quê? O Mensageiro do Diabo. Eu acho que foi... Será que eles já brigaram de soco alguma vez? Eu já vi eles discutindo no João Kleber uma vez. Eles batendo boca. O João batendo boca. O Henrique será Cristo que... e o Toninho do Diabo. Eles tinham que resolver isso. Meu amigo imaginário é melhor que o seu, é tipo isso. Eles deviam o quê? Resolver isso? Resolver isso numa partida de sinuca. O Henrique Cristo é bom na sinuca. Ele é bom na sinuca. O Henrique Cristo é bom na sinuca, ele é bom... No boliche, ele é bom na motocicleta e ele é bom na natação. Como é que ele nada? Ele corre em cima da água? Ele nada de roupa, inclusive. Ele nada com a roupa, com a coroa, o caralho. É que ele não pode tirar a coroa, é sofrimento eterno. É, então, ele devia ser um atleta olímpico. Devia. Da hora, nas Olimpíadas representando o Brasil, o Henrique Cristo, na piscina. Correndo em cima da água. Medalha de ouro, né, cara? Medalha de ouro. Aí só faltava ganhar a medalha de mirra e a medalha de incenso. Combina mais. Enfim, o assunto de hoje não é Henrique Cristo. Não é Toninho do Diabo, não. São fenômenos que nem Henrique Cristo talvez consiga explicar. Que são fenômenos paranormais, são fenômenos fantasmagóricos, são fenômenos que deixariam qualquer Scooby-Doo tremendo. Fenômenos fenomenais. Fenômenos fenomenais, legal. Exatamente, bem observado, Igor. E aí eu pergunto pra vocês, vocês já participaram, já tiveram alguma experiência relacionada a fantasma, alguma história de terror que aconteceu na vida de vocês? Alguma coisa muito estranha que aconteceu? Já aconteceu alguma coisa com vocês? Assim? Aconteceu agora uma coisa muito estranha. Agora? Agora. Sem ser a música do Luigi? O Não-Ovo começou e nós não fomos apresentados. É verdade! Isso é muito estranho. Então eu já falo agora. Já falo agora. Na minha direita, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom. Igor Seco. Fala, meu povo. Esse povo. E Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes do Não-Ovo. Tome cuidado, hein? Não ouça esse podcast à noite sozinho no quarto. Isso ouça é com a sua mãe. É verdade. De preferência, de intestinos vazios. Por quê? Porque, sei lá, a pessoa pode ficar com medo de se cagar, né? É, porque tem aquela expressão, eu tô cagando de medo, né? O que é pior ainda, porque se você tá se cagando de medo, você tem que ir no banheiro de madrugada. Putz. E aí, de madrugada, vocês já perceberam isso. Sim. Agora, meio-dia não tem fantasma. É isso, fantasma meio-dia. Não, tem. Um fantasma meio-dia não tem. Mas deu meia-noite, meu amigo. Ah, aí parece que abre as portas. Eu lembro que tinha o Zé Cachone falava, né? Que a hora, meia-noite, era a hora morta. Era a hora que, pá, todo mundo saía. Abre os portões do inferno. Os portões do inferno. À meia-noite vou encarnar no seu cadáver. Uma parada assim. Os espíritos obteiros. Mas sabe por quê? Antigamente, meia-noite era um horário muito tarde. Hoje em dia, meia-noite, o Twitter tá bombando ainda. Meia-noite na internet é puta cedo ainda, cara. Tá, dá cedo, tempo de fazer uma janta. É, dá pra comer, pedir uma pizza, a galera atende ainda. Eu acho que a culpa são das luzes de postes, cara. Porque antigamente não tinha, aí parecia ser mais tarde. Antigamente, bem antigamente. Em 1800. Tem 1800, você sabe, a luz elétrica foi inventada. Cara, até hoje em Palhoça tem muitas ruas sem poste. Ah, é. Porque vai dizer que são lugares parados. Tem Itararé, tem pelo menos isso. A gente não tem McDonald's, mas tem luz. Como é que é aquela coisa, toda hora é noite em algum lugar no mundo, né? Ó, bem observado, então, Brian. Nossa, o Brian falou análise uma coisa acertada. Ele falou uma coisa muito inteligente. Claro. Porque aí, aqui é meio-dia, não tem fantasma. Mas todos os fantasmas estão lá. Japão, foram lá pro Japão essa hora. No Japão tem. Pois tá cheio. Cara. Foi todo mundo pra lá. Eles vão conforme o meridiano, entendeu? Eles vão caminhando. O fuso horário vai andando, os fantasmas vão junto. Claro. O fantasma voa. Não voar, pra que serve? Fantasma dizem por aí, eu vi no Scooby-Doo que fantasma voa. Eles voam e andam de metrô, lembra do Ghost? É verdade, andam de metrô. O cara pois é o dono do metrô. Por quê? Metrô é sempre meia-noite. Metrô tá sempre meio escuro, na penumbra, é luz artificial, não é luz do dia. E morre muita gente também no metrô. E morre muita gente, tem muito fantasma. Fica no metrô. Por lá já. Aí que tá a minha pergunta. Fantasma, a gente já teve alguns papos aqui sobre espíritas. E sobre religião, e sobre vida após a morte. Papos cabeças, né? Que com certeza abriu a mente de muitas pessoas a terem mais dúvidas ainda na vida, né? Porque só serviu pra isso esse podcast. O importante é sempre levar o questionamento. Qual que era o nome desse podcast, vocês lembram? Sobre o que? Sobre... Que a gente falou de... Era um teoria. Eu tenho medo. No céu tem pão? Se o céu não tem pão. Se não tiver pão. Procura esse podcast aí que vai abrir a sua mente se você ainda não ouviu. Minha pergunta, na verdade, será que fantasmas... são pessoas que já morreram, mas tem um prazo de validade ou não tem um prazo de validade? Ou são pessoas que estão esperando para entrar no céu ou no inferno? Entendi. São pessoas que morreram e vão ser fantasmas para sempre, ou são fantasmas por enquanto. Isso. E depois exatamente. Eu fico nessa dúvida. Bom, eu vou além. Naquele filme Interstellar, não sei se vocês ouviram, assistiram. O fantasma é o cara que tá no futuro. E já falamos disso aqui também. Como alienígenas. Como alienígenas. Né? Exatamente. Já falamos disso também. Então, de repente, fantasma pode ser um alienígena. Mas tem fantasma? Será? Tem fantasma de bicho? Ou é só de gente? Tô ficando confuso. Ia ser legal um fantasma de bicho. Porque, por exemplo, o meu gato, às vezes, ele tá assim, para daqui a pouco ele começa. E pula. Pula a casa inteira. Será que ele tá vendo um fantasma de gato? Ou ele tá vendo um vídeo dos irmãos Piologos. Os irmãos Piologos. Imitou o pastor metralhador agora. Imita nada, ele. Sai pulando pra tudo quanto é lado. Cara, a única vez que eu vejo gato pulando é quando tem algum pepino, alguma banana perto. Eu acho que então os fantasmas são pepinos e bananas que já morreram. Porque daí que tá acontecendo aqui? Não, pera. Daí o gato começa a pular do nada, tem vendo alguma coisa errada. Talvez ele esteja vendo um fantasma de um cachorro, cara. Pode ser, o Brian falou, amor, de repente o gato. Que foi? Os fantasmas são pepinos e bananas já morreram, Cara, tudo bem que tudo aqui é vida, novo, tudo não é vida. Precisa ir tão longe. O Brian falou uma teoria interessante. De repente é um fantasma de cachorro que ele viu. É um cachorro morto. Ser vivo, cara. Mas aí, enfim, a gente vai cair naquela história que a gente já comentou no outro podcast, que é aí vira fantasma, e aí não sei o quê, será que existe fantasma de dinossauro? Será que não existe? Aí a gente entra naquela onda aqui, daí fodeu. Loucura. É. Não, acho que a gente não fuma maconha, então. Não, a gente não. Eu acho que a gente tem que focar nos acontecimentos mais comuns. Certo. Por exemplo, fantasma de criança. Fantasma de criança. Tem um monte de história com fantasma de criança. Eu quero saber. Aquelas fotos. Eu quero saber qual que é o problema dos fantasmas loira de banheiro. Loira de banheiro. Por que vocês têm que ficar enchendo o saco com a porra do banheiro? Não, e por que tem que ser loira? E por que tem que ser noiva? E será que todo banheiro tem uma loira, então, que morreu? Que preconceito, não pode ter a noiva negra do banheiro, sabe? A noiva afro, a noiva da japonesa. Entendi, você acha que é uma discriminação. É, porque, por exemplo, eu tô na África. Ai, não entra naquele banheiro que tem a noiva loira lá. Pô, mas A loira do banheiro, mas tô na África. Tô no Japão. Ai, a noiva loira do banheiro de olho azul. Porra, cara. Tem coisa errada aí. Então, não é coisa errada. Isso aí é a sociedade branca, machista, opressora, determinando até o tipo de fantasma que tem que habitar os banheiros públicos. É verdade, entendeu? Ai, eu chego lá, o fantasma trans. Não, senhor, só aceitamos fantasma loiras. Boa. De olho azul, noiva. Eu acho que isso merece um textão no Facebook, Luiz. Eu vou fazer. Foca nisso. É falta de representatividade dos fantasmas de banheiro público, nisso. Caralho. Por que sempre tem que ser uma noiva numa estrada? Não pode ser estrada também. Viu o noivo? Cadê o noivo? Cadê também o noivo? Não pode? O noivo, coitado, os caras assombrando. Mas olha, eu quero. A minha pergunta vai ser bem simples aqui. Sim ou não? Brian, você acredita em fantasma? Não. Não. Igor, você acredita em fantasma? Não. Luigi, você acredita em fantasma? Eu vou falar que sim, mesmo não acreditando, só pra ser o diferentão. Não, porque eu acredito. Ah, você acredita? Então o meu é sim já. É sim, dois sim contra dois não. Não, o teu é sim também? Meu eu vou ver o sim. Hoje eu vou acreditar. Hoje sim. Hoje sim. Vou me fazer. Sabe por que eu acredito em fantasma? Por quê? Porque se você não acreditar, eles podem chegar pra comprovar, entendeu? Pra provar que existe. Como eu já acredito, ó, eu tô falando aqui, ó, gente, eu acredito. Tem um monte de fantasma aqui em volta da gente. Tem o fantasma botando pau na nossa boca, tem tudo isso. Tem. Então, como tem um monte de fantasma aqui em volta, eu já falo que acredito, porque daí eles não vão vir me atazar mais de noite. Agora, vocês falaram que não acreditam, e vocês que estão ouvindo, ou não ouve, falando, eu também não acredito, fantasma não existe, eles vão visitar vocês. Vão que é pra provar que eles existem. Vão puxar o pé da gente. Vão puxar o pé. Quando você estiver dormindo, hoje, de madrugada, e o teu pezinho estiver pra fora da coberta, você vai sentir uma mão fria. Uma coisa estranha acontecendo. Tocando no seu dedão. Que gostoso. Massageando. Fazendo dedão. Uma massagem. A mão vai subir? A mão vai subindo levemente. Até onde que vai subir? Até o Faustão falar. Ô, imagina, o cara tá deitado, vê um fantasma e toca uma punheta. Isso é maneiro. Pô, a mãozinha gelada. Mas será que o fantasma não toca uma punheta pra gente? Eu não sei. Não que eu me lembre. Entendeu? As últimas vezes eu lembro que foi dormindo, minha mão. Por exemplo, a gente tá dormindo. Tem gente que dorme pelada. Vem um monte de fantasma em volta e fica tocando punheta pra mim. Ereção matinal, eu acho que não é nada mais do que isso, cara. Será que é um fantasma? Olha aí. É um fenômeno paranormal isso. O pau levantar de manhã É um fenômeno paranormal, porque você tá dormindo. Você pega o fantasma nada, aparece ali, boa, sobe o negócio, por quê? Porque o fantasma fez boquete em você de madrugada. Puta, ele quer fazer alguma coisa antes de ir embora, porque vai amanhecer. Caralho, aí ele faz isso é genial. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque vai amanhecer. Eu nunca tinha parado. Na verdade, pau duro de manhã nada mais é do que um fantasma transou com você sem você saber. Um buquetinho. É, caralho, mano, isso muda muita coisa na nossa vida. Cara, eu tenho certeza que existe alguma lenda sobre isso em algum lugar do mundo. Ah, não, eu acho que a gente inventou isso aqui, cara. Será que o pessoal do History... Não, o pessoal do History já tinha feito um programa sobre isso. É verdade. E não fizeram, então eu acho que essa teoria surgiu aqui. Fantasmas Boqueteiros, nova série. Isso é da hora. Só pelo título, é aquele programa que você tá zapeando, você para. Fala, caralho, como assim? Fantasma do Boqueteiro? Eu estava dormindo até que um dia eu sentir algo apalpando meu. Se for fantasma hétero, ele quiser te comer, né, cara? Ah, não, pode. E o pior que você não tem o que fazer, né, meu? Não adianta nem dormir com a bunda virada na parede. Você não tem como brigar com o fantasma, não dá pra botar a bunda na parede, porque ele vem de fora da parede, só enfia o pau entre a parede assim, ó. Não tem como escapar, velho. Tem razão. Né? Se você ficar de barriga pra cima, ele vem por debaixo do colchão e enfia o pau atravessando o colchão. Você não tem como não ser estuprado por um fantasma todos os dias. Para, pelo amor de Deus. Vai ficar nervoso. Mas é pra ficar. Eu tava feliz até a parte do boquete matinal. Ah, não. Agora quando a rola entrou no cu, pega. Aí que o bicho pega. É o preço a se pagar, né? Fazer o quê? A gente não tem controle contra fantasmas, a não ser que fantasmas nada mais é do que uma grande invenção do ser humano. Uma invenção, talvez, pra assustar criancinhas. Uma invenção, assim como é o... Era o que eu ia perguntar PT, pra vocês. Por exemplo. Assim. Comunistas. Tudo, dizem pra ele, não sei. Assustar as criancinhas. Então, de repente, é uma invenção pra velho assustar. O velho que não tem o dedo vai te levar. O homem do saco. Né? De repente, o velho que não tem o dedo. Vai levar o emprego do teu papai. O tal do homem do saco. São todas invenções pra fazer criança se assustar. O homem da mala preta, tá ligado? Que é pra criança ficar quietinha. De repente, fantasma é isso também, mas a gente cresce ouvindo isso. E, por exemplo, chega de noite, tem um fenômeno que acontece em todas as casas do Brasil e do Panamá. Que é o quê? À noite, os móveis começam... Panamá acontece. Os móveis começam a ranger. Ah, é uma merda isso, cara. Horrível, cara. Você tá dormindo, tá de boa. Começa um barulhinho. Geladeira vai... Dá um estalo. Do nada. Você fala, caralho, será que é um fantasma querendo comer alguma coisa? Além de mim. O fantasma saltando geladeira. Ou que, né, você fica naquela, pô. Fantasma gordo. É, tem uma explicação científica muito óbvia que todo mundo deve saber, que é, né, de noite o ambiente fica mais frio, e aí os móveis se contraem, né, e como eles estavam expandidos durante o dia, que é um ambiente mais quente, né, então tem esse estalo na madeira. Olha, entendeu, só, rapaz, você está meio... Você está explicando aqui, eu tô anotando. Aqui é History Channel. Eu tô anotando aqui. E a sabia disso? Continua. Sabia isso dessa, é comprovado pelos Mythbusters? É comprovado por mim. E as casas que não tem madeira, como é que funciona? Aí estala do mesmo jeito. Aí é o Satanás mesmo. Aí é o diabo, aí já tá comprovado. Aí a ciência empaca. Daí já não tem como explicar nada, não. Aí toda regra tem uma exceção. Chega aquele momento que não tem explicação. Eu tenho uma história de fantasma que já começa com acoplada com uma história de criança, mas não uma criança fantasma. Eu, quando era criança... Eu não entendi nada, mas tô com medo. Eu, quando era criança, no pré... Conhece o pré? O Igor talvez conheça. Pré-escolar. Ficou melhor, 6 anos lá, então foi conhece. Foi o melhor fato da minha vida. Foram os melhores 4 anos da minha vida. O pré-primário, que é uma época mágica do ser humano, né? É, eu lembro que tinha um cara na minha sala que se chamava Thiago Cabeção. Né? Opa, ele Thiago tinha esse Cabeção. Apelido porque, obviamente, ele tinha uma cabeça maior do que o corpo. E provavelmente porque ele se chamava Thiago também. E também porque ele se chamava Thiago. É verdade, isso é importante. Pro Thiago Cabeção, você chama Thiago Cabeção. Ele tem que ser Cabeção. É dois motivos principais: você chamar Thiago e ter a cabeça grande. Realmente não tem como. Bem observado. Não dá pra chamar ele Juca Cabeção. E nem Thiago Pezão. A não ser que o Thiago se parecesse com alguém. Chamado Thiago. Que se chamasse outro Juca. Nome, tipo Juca. O Thiago, ele se parece com o Juca Kifuri. Ah. Então ele virou o Juca Cabeção. Juca Cabeção. Porque ele é parecido com o Juca. Ou então ele se chama Juca e tem alguém que se chama Thiago e ele parece aquele Thiago, só que cabeçudo. Aí vai lá, tem o Thiago e tem aquele cara que parece o Thiago, que é cabeçudo. Cara, vocês já, você já pararam pra perceber como a gente é retardado? Às vezes eu paro. Entendendo apelidos. Às vezes eu paro e fico olhando, pensando no que a gente tá falando. Interpretando. Eu tenho apelidos. Vontade apenas de jogar esse microfone na parede. Eu não sei, é que eu gosto de conferir todos os dados que vocês passam nas histórias. Ok, pra gente ok, ficar... mas não, essa, não a faz. Gente, não a gente faz, tem que documentar, é apenas isso, cara. Isso não interessa. O que interessa é que eu tava no pré com o Thiago pré. Cabeção. Sim. E o Thiago Cabeção era o menino mais popular do pré. Por quê? Porque ele beijava na boca. Opa! Ah, bom, Thiago. Ah, eu já ia achar que ele fazia outra então coisa. Então ia ser o Juca que ia ser apelidado. Caralho, Thiago. Cala a boca! Deixa o contado, Thiago Cabeção, que beijava, ele beijava as meninas na okay, boca. Okay. Cabeçudo ou cabeção? Foca no cabeção. Cabeção. E ele dava uns selinhos nas meninas, então ele era muito popular por causa disso. E aí, um certo dia, uma menina saiu chorando do banheiro na hora do recreio. Ai, meu Deus. E falou Ixi. Que a loira do banheiro estava no banheiro do colégio. Ai, meu Deus! Nossa senhora. Imagina. Tá. Imagina, um pré... Criançada ficou. A galera que tava jogando bola com o Todinho, né? Fazendo Todinho de bola de futebol. Parou na hora. Que isso dificilmente acontece. Pararam na hora. Falaram, meu Deus do céu, como assim? Tem um fantasma no banheiro? As meninas que estavam lá pulando corda pararam na hora. Né? A galera começou a ficar, os gordinhos que estavam comendo salgadinho. Nossa senhora, falaram. Foi histérico. Não, então, é comeram mais apetite. Comeram mais rápido. Ah, tá. Os gordinhos pararam comeram, de comer. É a última refeição dele. Engoliram rapidão, que era pra ver o que tava acontecendo. E aí todo mundo foi pra porta do banheiro, a menina chorando, soluçando, assim. Meu Deus do céu, a loira do banheiro tá aqui, a loira do banheiro tá aqui. Aquele alvoroço, né? Que você, quando você é pequeno, você acha, caralho, tem 1.200 pessoas aqui em volta. E, tipo, tinha 30. Você acha que era uma galera, mas tipo, era só a sala. Eram 30 pessoas. E aí, aquele alvoroço todo na porta do banheiro. Eis que Thiago Cabeção surge do fundo, assim. E começa a dar licença. Vai passando a galera, abrindo a galera. Como se fosse um super-herói. Ah, mas com esse nome? Vai passando, só empurrando com a cabeça, assim, ó. Aí abrindo o caminho. Cabeção tá passando. E pá, chegou na menina, olhou ela nos olhos e falou, qual que é o problema? Ela falou, tem um fantasma. A loira do banheiro tá indo, deixa comigo. Ô, louco. Eu conheço esse cara. Não, ela falou, deixa comigo. E aí tinha o Cabeção, teve uma grande ideia, que era o seguinte, a gente pegou a corda, onde as meninas estavam pulando corda, amarramos na cintura do Thiago Cabeção. Boa ideia, hein? Puxar o cadáver. Então, ótimo, cara. Amarramos na cintura dele. Todos os meninos seguraram a corda. E ele falou, eu vou entrar lá dentro e eu vou pegar essa loira do banheiro na porrada. E aí todo mundo fala, caralho, tinha Cabeção. Tinha Cabeção é muito... Inteligente, a cabeça dele. Inteligente e corajoso. É cabeça Cérebro. Demais, cara. É corajoso, Thiago Cabeção. Eu tinha que ser Thiago Coração. Coração bom. Coração bom. Thiago Coraçãozão. Coração de bravador. Thiago Cabeção, ou Thiago Coração. Gostei desse nome. Thiago Coração, a partir do momento que ele pisou no banheiro, ele virou Thiago Coração. Ele era tipo um ursinho carinhoso. Thiago Coração. Thiago Coração entrou naquele banheiro. Teu coração devagar. Não cabe no peito. E ele falou o seguinte: antes de entrar, ele olhou pra trás. Ele se beijou. Yeah. Não, ele olhou pra todos e falou assim: talvez eu não volte. Eu não sei o que me espera nesse banheiro. Sim, foi feminino, né? Banheiro feminino. Não, pra vocês verem como era revolucionário. Era um menino entrando num banheiro feminino. Quebrou paradigmas. Que no pré é um negócio absurdo. Lógico. Não pode. Não pode. Mas ele era um herói. E sendo, querendo ser um herói. Sim. Querendo matar a loira do banheiro. Ele entrou. Aí você só ouvia o Thiago Cabeção fazendo o ritual da loira do banheiro. Que em vários lugares é diferente, né? Na minha cidade, pelo menos, era abre a torneira 3 vezes. Tinha um ritual. Foi chamar o ritual. Foi. Porque... Mas já não tava lá. Pô, o cara tava, tinha um coração assumiu. Valente, cara. É lógico que ele vai chamar a loira do banheiro pro pau. Ela... Não, mas é que a menina se assustou porque ela já tava no banheiro. Ela foi embora. Mas a loira do banheiro, ela não aparece do nada. Você tem que evocar a loira do banheiro. Ah, entendi. Entendeu? Ela é tipo o Serginho Malandro. Você tá durando. Yeah! Tem que chamar ela, tá? Tem que chamar a loira do banheiro. Sim, igual o Chapolin Colorado. Isso, você tem que falar uma coisa, fazer alguma coisa e ela aparece. Tem um código. É, não é à toa que o Charlie lá também é a mesma coisa. Você tem que fazer que o fantasma apareça. É mais perigoso ainda, porque você que tá chamando. Exato. E aí a menina fez isso, por isso ela tá chorando. Tinha o Cabeção, foi lá, abriu a torneira 3 vezes, falou o nome loira do banheiro 3 vezes olhando pro espelho, que acho que é isso, e apagou a luz 3 vezes olhando pro espelho. Na terceira vez ela iria aparecer. Uhum. Era essa a técnica. Sim, sim. Eu tô vendo que vocês estão olhando pra mim com um olhar tão compenetrado. Uma coisa tem que acontecer com o Thiago Coração Valente. E aí, do nada, Thiago Coração deu um berro. Ai, meu Deus. De dentro do banheiro. Todos os meninos puxaram a corda, na hora. Pra salvar o Thiago Cabeção. Só que o Thiago Cabeção era muito gordo. Porra, Thiago. Porra, a cabeça dele era pesada. O peso da cabeça dele era muito gordo. E aí, eu não sei o que aconteceu. Essa parte é muito boa. Eu tô lembrando agora como se fosse no pré. A corda, acho que desamarrou da cintura dele. E quando a gente puxou, só veio a corda. E aí as crianças, cara. Desespero total. As crianças entraram no desespero. Meu Deus do céu! Ele morreu! Aquele ataque de pânico. Chorando, a galera correndo, querendo chamar a diretora, que ele tinha morrido. Imagina a diretora. A diretora tava trabalhando, esperando aquela vida monótona dela, esperando algo acontecer. Aí chega uma criança e fala: professor, o Thiago Cabeção morreu. O Thiago Cabeção foi levado pela loira do banheiro. E aí o Thiago Cabeção. Gaveta, ela tem um kit ali pra combater fantasmas. Depois de alguns segundos, o Thiago Cabeção apareceu. Né? E a galera fala: ai, graças a Deus, ele tá vivo. E ele falou assim, lembro como se fosse hoje. Ele só falou assim: ela existe. E continuou andando. Pronto, ele não falou mais nada, só falou isso. E aí ficou aquele negócio, né? No colégio. Puta, cara, durante um ano, todo mundo falando, querendo saber, caralho, como é que ela é, como é que foi isso, tinha a cabeça. Ele só balançava a cabeça, ele não falava sobre o assunto. Então, ou seja, segundo a experiência de Thiago Cabeção, vulgo Thiago. Coração Valente, fantasmas existem sim. E a partir do pré, eu percebi isso. E eu acredito até hoje, porque o Thiago Cabeção não iria mentir para mim. Não, certamente que não. Não, o cara é um herói. Você acha que um herói mente agora? Um herói nacional. Aí eu fico com uma dúvida. Inclusive, já quero aproveitar esse momento, a gente sempre pede no final. Certo. Você que tá aí escutando no ovo, ainda tem mais um tempinho de novo, já pega um papel, já pega uma caneta e desenhe nesse momento o Thiago Cabeção. E mande para nós. Coração Valente. Boa, boa, boa. Continue. Em homenagem a esse herói. Então, a minha dúvida é a seguinte. Como que é a loira do banheiro? A loira do banheiro, ela tá mais para Sheila Mello ou Ruth Ronce? Eu, para mim, é a Ruth Ronce, cara. Ruth Ronce. Talvez não no pré, mas em alguma idade, ali talvez mais próximo da puberdade, o que o Thiago Cabeção mais ia querer é uma loira no banheiro dele. É verdade. É verdade. Se fosse a Sheila Mello, ia ser interessante. Seria, não seria um caso assustador. Não. Seria legal. O problema é que ela tá vestida de noiva. Aí pesa quando você, pô, a mulher vai casar, vou aqui. Cheio de sangue, né? Pô, eu vou aqui ficar enchendo o saco dela. Pô, vai casar, mano. É meio foda. Mas a pessoa que procura. Na verdade, esse podcast é sobre loira do banheiro, no final das contas. Tá vendo a loira do banheiro. Isso. É porque a pessoa procura, a pessoa tá querendo, né? A pessoa tá querendo. Foi lá, fez a torneira, falou no espelho, caralho. É porque tá querendo mexer com o fantasma. Agora, por que que é loira do banheiro? Quando que ela foi que ela definiu os códigos, né? Ó, é tipo a tela branca do Akuma, tá ligado? Mas em cada região é uma coisa, né? Cada região tem um. Tipo, lá em Palhoça tinha que apagar a luz 3 vezes, escrever no espelho, loira do banheiro. É porque Palhoça é mais longe. Pra ela ir pra lá, o cara tem que querer muito. Ela tem que escrever. Mas será que dependendo do código ela não vem pra fazer uma coisa? Tipo, uma vem pra assustar, outra vem só pra limpar o banheiro. Mortal Kombat, assim. Cada um faz um brutal. Se fosse pra limpar banheiro, eu queria ter uma loira do banheiro lá em casa. Fazia o código, vazava, voltava, o banheiro limpo. Pô, que gostoso que ia ser, cara. Cara, no interior sempre rola muita história de assombração, história de monstros, seres que habitam a cidade. Mas existe uma explicação, né, Luiz? É, sempre tem. Bom, por quê? Porque a galera no interior bebe pra caralho. É que no interior você não tem nada pra fazer, nada, absolutamente nada. Então, tipo, a pessoa tá o tempo todo bêbada. E tem muito grilo também, né? Grilo e sapo. Eu morava... E vagalume. A minha casa, perto da minha casa tinha muito sapo. Eu ficava aquele sapo, aquele coachar do sapo. O sapo deu um pulinho no mato ali, é fantasma, acabou. Era o inferno. O vagalume apareceu, é OVNI. Tá longe, você vem embaçar, tá meio cachaça, é OVNI. Então, quer ver quando os dois acontecem ao mesmo tempo? O sapo pula e aparece o vagalume. É foda, porque assim, lá na cidade, uma das histórias que tinha muito era da noiva, que ela tem a clássica, mas ela não era do banheiro. Ela era uma história que uma noiva, que quando foi casar, não sei quando, tava numa carroça, aí a carroça tombou, alguma coisa assim, ela morreu. E aí toda a madrugada da quaresma, porque a maioria das histórias acontece na quaresma, né? Quaresma é aquele período entre o carnaval e a Páscoa, que... Os católicos não comem carne e tal. E aí diz que ali os bichos tá solto, que é quando Jesus tá, né, enfim. Aí acontece. tá igual Blade. Dizem que na meia-noite durante a quaresma dava pra escutar o barulho da carroça da noiva. Vixe. E ela aparecia pela cidade. É o fantasma da carroça. É, sabe o que acontece? Saltar, né? É uma cidade que ela fica do lado de um rio, que é o nosso querido e glorioso, com a língua presa. Rio e Tararé. Rio e Tararé. E aí o que acontece? Não vai chegando perto, assim, na Páscoa, às vezes já tá um friozinho e começa a subir aquela neblina, assim, aquela névoa que fica na cidade toda. É bem legal, assim. Pra quem tem medo, realmente não é um bom lugar pra morar. Tá. E aí o que acontece? Eu tenho uma tia, né, que ela é meio esotérica, ela é meio mistérios da meia-noite e não sei o quê. Ela gosta de jogar conchinha e ver o futuro. E ela conhece, só de santo, ela conhece uns 50 mil. Não tem mais prateleira na casa dela pra colocar santo, e Exu, e Bumba Meu Boi. Ela é do Batuque? Ou não? Eu não sei do que ela é, nem ela sabe. Ela tem assim, status de Jesus, ela tem um boto cor-de-rosa, ela tem uma Iemanjá, aí ela tem um deus africano. Entusiasta. Ela coleciona action figures. E ela assim, ela, ai gente, ontem eu vi não sei o que, eu vi um dragão, ontem eu vi uma coisa. E uma vez, que quando a gente morava, a gente era vizinho. Ela usa drogas, gente. Drogadaço, eu ia falar isso. E aí eu morava num lugar que tinha uma rua que descia e chegava assim lá perto da nossa casa, que era bem escuro mesmo, assim, tava essa névoa. E nesse dia, eu tava vestido com uma calça preta, e uma blusa branca, tava frio. Vixe. E era mais ou menos umas 2 da manhã. Isso eu já era mais velho, assim, 16 anos. Eu tava vindo da rua, sabadão e tal, e vindo ali com aquele frio, com a touca, e descendo a minha rua assim. E lá embaixo eu olho e tá a minha tia. É porque ela tinha o filho dela, nossa, na nossa cidade, também tava na rua, acho que ela tava esperando. Certo. E ela olhou assim, eu descendo, e eu vi que ela saiu correndo pra dentro de casa, da casa dela. Pá! Desce embora. Beleza. Sábado de manhã eu tô lá, deitado, ouço ela chegou com a minha mãe. Cleusa do céu. Ontem, 2 horas da manhã, eu finalmente vi a noiva. Aí a mãe, como assim você viu a noiva? Eu vi ela tava descendo a rua flutuando. Eu só vi aquele vestido branco. Aí, pensando, falei, caralho, era eu. Eu era a noiva. Porque, ela, no escuro, na névoa, você só vê o contorno da blusa. É você. E aí a calça preta. E ela, eu vi que ela correu. E ela no outro dia ela tá falando, Cleusa, eu vi a noiva, era a noiva, eu tenho certeza que era a noiva. Aí vai ver a foto do Luiz, tá ele com o flor no cabelo, carregando o quê? Eu era a noiva. Mas e ela, só que assim. Mas você explicou pra ela, não? Nunca, né? Até hoje ela tá. Ela tá com aquele sorriso indicando. Eu sou a noiva. E aí teve uma vez também, que daí essa aconteceu com o meu primo, né? Filho dela. É. O neto dela, na verdade. Que eles moravam lá, e aí ele levou uma menina pra casa. Ele levou a namoradinha pra casa. Ah. E aí, tá lá, no rally rola, na cama. Certo. E ele em cima da mina. E aí ela chegou, acordou com o barulho do rally rola, e ela foi meio estranha, ela abriu a porta. A hora que o meu primo escutou que ela abriu a porta, ele parou. E ficou aí, possível. Aí ela, daí ele contando que ela olhou e bateu a porta de novo, correndo, e correndo, e começou a orar. E ele falou, puta merda. Coitada da avó. Minha avó. Escutou eu transando aqui e tal. Aí no outro dia, ela chegou e falou assim, filho, ontem eu te vi flutuando na cama. Ele em cima da mina, ela achou que ele tava flutuando, porque não leu o sol. E ela trancou a porta, porque ela achou que ele tava flutuando. Esse falou, sonho lúcido é bom, hein? Eu vi você flutuando na cama, ontem eu fechei e fui orar, porque eu achei que você tava com algum espírito no seu corpo. Deus, o cara teve que continuar transando, escutando o Pai Nosso da avó. Ela vive uma vida muito, muito maneira, porque tipo, ela vê noiva, ela vê gente flutuando. É tudo, é igual a Xuxa. É muito bom, cara. É igual a Xuxa, vê duende, vê cara, eu tenho uma tia que ela tinha tudo pra acontecer isso com ela, mas não aconteceu, cara. Flutuar? Ela nasceu no dia da bruxa. Embaixo de um cara na cama? Isso é uma desculpa boa, né? Se alguém pegar você transando, claro, eu tava flutuando. Tava flutuando. Como assim, transando? Tava flutuando. Transando o quê? Eu gosto de flutuar. A minha tia nasceu no dia das bruxas. E no dia do aniversário dela, de uns 12 anos, ela foi... Ela fazia aniversário no dia das bruxas? No dia das bruxas. Legal. Quem? Uma tia minha. Ah, tá. Ela nasceu no dia das bruxas. Não sei se o dia das bruxas é sempre o mesmo dia todo ano. É. Tá. Aí ela... Ué, como assim? Aliás, não, talvez recadinho aqui pra Mari Gracioli, o carnaval esse ano cai numa terça mesmo. Boa. E aí? Aí, e quando ela fez aniversário de uns 12 anos, ela foi atropelada por um Fusca preto, cara. Ó, louco. Opa. Tá ligado? Ela roubou a bicicleta da minha mãe e foi atropelada. Aí todo mundo ficou falando, caralho, ela é amaldiçoada e tal. Nossa, o Agnaldo. Coitado, mano. Peraí, eu não entendi a lógica. O Agnaldo Timóteo atropelou. Ela foi atropelada por um Fusca preto no aniversário e ela é amaldiçoada? É, pois é, né, cara? Interior tem essas coisas. Pô, mas que merda! Aí a gente ficou, a gente cresceu ouvindo essa história e a gente achava que nossa tia era uma bruxa e alguma coisa assim, tá ligado? Legal, aí a molecada ficava tudo com medo, mas não. A bruxa do seu ela nunca matou caraca, nenhum gato merda, na nossa cara. Frente, nem nada parecido. A mulher era atropelada por um Fusca. E ela virou. No dia bruxa. Do aniversário, 12 anos, vira uma bruxa. A coitada! Caralho! Só que era no dia das bruxas também, né, cara? É, o aniversário dela, né? Então, por, cara, por isso que ela era muito sorte. Bruxas caiu no dia do aniversário dela. É, ou seja, você que tá ouvindo no ovo aí, não nasça no dia das bruxas. Não, mais importante, não seja atropelado por um Fusca. É, também é pegar tétano, né? Na frente da casa da minha avó tinha uma casa abandonada, que, uma casa que não morava ninguém, mas era uma casa bonita, assim, era bem, bem casa de filme de terror. E a casa, a porta da casa, ela tinha um vidro, assim, que era aquele vidro, eu não sei como é que chama aquele vidro. Reflete. De bolinha, que é um vidro que não dá pra enxergar ao outro lado. Ok. É um vidro que não se enxerga o interior da casa. E aí, eu não sei porquê, mas tinha luz de dentro da casa, talvez porque alguma janela lá dentro também tinha esse vidro, e a gente enxergava a luz que vinha pelo outro lado da casa. Certo. E aí eu lembro que toda vez que tinha encontros de família na casa da minha avó, as crianças todas ficavam dizendo que aquela era a casa da bruxa. Mas morava uma bruxa naquela casa. Eu acredito já. Então, e aí todo mundo ficava com muito medo da bruxa e tal. E eu não sei porquê, é coisa de criança, mas pra saber se era a casa da bruxa ou não, a gente se revezava ali e traçava uma estratégia pra ir tocar a campainha na casa da bruxa e fugir. Pra atazanar a bruxa. Pra encher o saco da bruxa. Ah, eu acho que era pra ver ideia. Se em algum momento alguma bruxa ia abrir a porta e falar, caralho, que para de tocar. Deixa em paz, eu só quero fazer minhas feitiçarias aqui. Quero fazer minhas bruxarias. Aqui tô com o caldeirão no forno, aqui vocês ficam tocando a campainha. Tô aqui comendo meu morceguinho, você veio falar de... E aí era um cagaço absurdo, porque eu lembro que era, sei lá, as maiores aventuras da nossa infância foi tocando a campainha da casa, casa não tinha abandonada. Ninguém. Não tinha ninguém. Mas a campainha funcionava? Eu não sei. A bruxa nunca apareceu. Não, mas eu dava pra escutar o din-dong? Não, não dava. Não dava. Não dava. Então na campainha nem funcionava. Ou tava amaldiçoado, né? Vivos não, humanos não escutam. Cara, a gente vê que criança se diverte com coisas incríveis, assim, porque o nosso maior medo era tocar a campainha de uma casa que não morava ninguém e a campainha não funcionava. Ah, não. Ó, todas as histórias aqui tiveram um final feliz. Por enquanto. Essa história tem um final mais feliz ainda. Que é o quê? Porque depois de um tempo, alguém foi morar naquela casa. E aí a minha prima menor, que frequentava mais a casa da minha avó, ficou amiga da criança da família. Certo. E aí ela chamava a criança de filha da bruxa. A vida toda. Ah, eu posso brincar com a filha da bruxa? Nossa, mas a gente tá o quê? Na Inquisição aqui? É. Tia atropelada vira bruxa. Criança que não tem nada a ver vira filha da bruxa. Ó, imagina se... Eu viro noiva. Tá, namorada ruiva, então vai virar o quê? É bruxa na hora também. Bruxa na hora, vai ter que ir pra fogueira todo pois mundo. Pois é. Agora essas histórias tiveram um final feliz. Por enquanto. As pessoas que estão... Os não ouvintes do Não Ovo estão ouvindo ou não ouvindo e estão sorrindo nesse momento. Né? Alguns talvez estejam ouvindo assim na virada, porque né, o podcast ele sai bem na virada, de quinta pra sexta. Então alguns... Na hora dos mortos. Alguns já estão ouvindo quando o portão do inferno tá aberto, aberto. E estão dando risada, na cama, escutando, dando risadinha. Ai, gostosinho. Pois é, na bruxinha. A bruxinha foi atropelada. Cabeção. Mas agora eu vou contar uma história que não tem um final feliz. E aí, eu não quero ouvir. E essa história, meus amigos, aconteceu comigo. Fica até um climão. Aconteceu. Climão tenso. Aconteceu comigo. É o quadro que eu chamo de Aconteceu com o Cid. É uma história, foi uma história real. Aconteceu comigo. Eu morava em Santos na época, na Ponta da Praia. E não era, não era criança, já tinha mais de 20 anos. Santos, já tem nome no sobrenatural. Era um skatista branco. O passava de madrugada. Charlie Brown era vivo naquela época. Charlie Brown era vivo. Tá, quer dizer, não sei se alguém já viu o Espírito do Chorão. Não, verdade, eu não sei se ele já foi pelo cara... do Chorão. O cara chega na sala, tem o skate dando um backflip sozinho, tá ligado? Na verdade, imagina o cara que tem um skate em casa, o skate sai andando assim, fazendo manobra. Só um skatinho, só um skatinho. Skate sozinho. Dando os kickflip. O skatista chega em casa, tá esquentando. Imagina o cara que usa droga, chega em casa e a droga dele sumiu. Mas caralho, o que aconteceu? Imagina o skatista. Fala comigo, chorão! Esquerdova, fala dá um comigo, pulo. Eu tô aqui. Chora. É tipo, sabe quando você pega aquela... aquela tábua, ou gia. Dá o kickflip pra sim, o flip pra não. Isso, exatamente. Ia ser da hora. Chorão, no céu tem pó. Aí faz a manobra pra dizer sim ou não. É, vai brincando, ele morreu, vai te atrasar hoje. Aí, tem um eu skate aqui skate, no escritório. Foda-se. Tem um skate aqui no escritório, daqui a pouco ele sai andando. É, tá pensando aqui. Enfim, o Chorão era vivo naquela época. Se é que ele já foi vivo em algum momento. Talvez a gente... Chorão, a gente sabe que ele era. A gente não tem certeza. Agora vivo. A gente não tem certeza, ninguém tem certeza. Assim, mas enfim, ele era vivo. Embora. E aí eu estava na minha casa... que ficava na região da Ponta da Praia, lá em Santos, e a minha casa, ela tinha um corredor. Era um corredor muito longo, assim, era uma casa bem grande. Tinha um corredor longo, e eu morava com a minha avó naquela época. Minha avó, ela faleceu nessa casa, quando a gente tava lá. Minha avó faleceu com 98 anos, ou seja, ela já tava bem velhinha, quando ela tava morando comigo, tava bem velhinha. E ela tava com Alzheimer. Então minha avó, ela... às vezes falava umas coisas sem sentido. É. Do nada, entendeu? Às vezes você chegava e ela falava... ah, e aí, você foi... sei lá, ela falava umas coisas que tinham acontecido há 10 anos atrás. Uh-huh, como se fosse no dia. Sim. Aí você fala, caralho, que era muito bizarro. Assim, meio assustador já por si só. Mas enfim, sim. Aí você entende, uma doença, ok. Ela, imagina se ela cozinha à noite. É o que eles querem que a gente acredite. Né? Exato. E aí teve um dia, minha avó tava dormindo no quarto dela, ficava um pouco afastado do meu. E aí, era lá pelas 3 horas da madrugada, minha avó começou a falar alguma coisa sozinha. Meio putz, alto. Cara. Falando alguma coisa. Sabe quando a pessoa tá falando alto? Ah. E eu tava acordado, tava assistindo televisão. Aí eu escutei uma voz, abaixei a televisão, assim, o volume da televisão. Falei, ué, tem uma voz aqui, que esquisito. Eu abri a porta, eu olhei aquele corredor, né, longo pra caralho. E minha avó ficava lá na última porta. Eu falei, tá vindo o quarto da minha avó. É a voz da minha avó, 3 horas da manhã. Porra, ela não fica acordada nesse horário. O que aconteceu? Só que eu tava com um cagaço de ir lá. Porque, né, velho? É longe pra cá, é meio longe, né? Foda. Aí eu fui devagarzinho, assim, e a voz dela foi ficando mais forte. E ela falando, um puta papo. Pá, pá, pá. E aí eu botei o ouvido na porta, pra ver se realmente era de lá que tava vindo o papo. E ela tava conversando com alguém, minha avó. E eu falei, caralho, mano, já tava me cagando já. Falei, puta que pariu, minha avó tá falando com alguém. Ela não tinha telefone na época. Não, no quarto dela não. Não, no quarto dela não. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que tá acontecendo? Não sabia se eu abria a porta, se não abria. O que eu fiz? Como uma pessoa muito sensata, eu chamei meu pai. É, o que a gente faz quando a gente é criança mesmo. É, tava com medo. É, mas é que tá, já tinha 21. E aí, fui lá, bati, eu falei, ó, pai, a avó tá falando alguma coisa sozinha lá no quarto. Aí fui eu, meu pai, fomos na porta, botamos o ouvido ali, já tava falando ainda. Meu pai abriu a porta. No que ele abriu a porta, ela parou de falar. Na hora. Parou de falar. Era uma conversa particular. Mas ela tava... Mas ela tava acordada. Ou vai ver, o fantasma tava atrás da porta. Ela tava acordada, é. Daí bateu no fantasma. O meu pai falou assim... Ô mãe, o que você tá... Tá falando sozinha aí? Tá falando com alguém? O que aconteceu? Ela, não, tá falando com... Falando com as crianças. Nossa. Ih, caralho. Aí fudeu. Fantasma de criança é um porra. Já fiquei arrepiado. Fiquei pior. Tô falando com as crianças. Falei, ai, eu já me benzia. Falei, meu Deus do céu. Não, não me conta o resto, pelo amor de Deus. Aí meu pai perguntou, né? Que crianças? Ah, não se pergunta isso, cara. Não se pergunta. É melhor não saber. Aí minha avó falou, ah, as crianças não estão me deixando dormir. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Caralho. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Não ai, quero, credo. Não quero escutar o resto, não sei o que, não quero. Aí meu pai falou, mas onde é que estão essas crianças? Ah, também não se pergunta isso, cara. E aí minha avó falou, ah, estão aqui do lado da cama. Caralho! Três horas da manhã não é hora pra fazer tipo, hora de pergunta pra ela. Eu já dava um tapa na cara, vai dormir, criançada, que inferno. E aí, olha, caralho, fica arrepiado aqui, velho. E aí ela falou assim, ah, vocês ficam falando, me deixa dormir, eu tava dando uma bronca aqui porque eu não aguento mais, quero dormir, elas ficam falando aqui. Aí tá, meu pai simplesmente não falou nada, só fechou a porta devagarzinho e falou, vai pro seu quarto rápido. Entra embaixo das cobertas, que é a sua única proteção, e não cara, deixa o pé pra fora. Cara, eu fiquei, sei lá, um nossa, mês sem dormir direito. Imagina se ela pega uma faca pra manter essas crianças não, e tu tá acordado. Um mês sem dormir direito. E aí, minha avó ainda nessa mesma época, se eu não me engano, foi no dia seguinte. Vixi. minha avó, de dia, estava falando sozinha na sala. Falando sozinha na sala, conversando com alguém na sala. Aí minha mãe chegou, viu que ela tava falando com alguém, sozinha. É, mano, aqui, agora o bicho pegou agora. Vou contar. Vou contar. Minha mãe escutou minha avó falando sozinha ali na sala, mas era de dia, tudo tranquilo. Minha mãe perguntou se tá... Não, minha mãe não perguntou, não. Minha mãe ficou prestando atenção pra ver que ela não percebeu que minha mãe tava olhando. Uhum. Ver qual era o papo. E minha avó tava conversando com um cara chamado Luiz. Falou Luiz. Luiz. E tal, Luiz. Falou Luiz. Beleza. Aí minha mãe perguntou, tava conversando com alguém aí? É, Pepita, minha avó era Pepita. Tava conversando com alguém? E aí ela falou, não, tô quieto aqui, não tô falando em nada, não tô com... Sabe quando o velho dá uma disfarçada assim? Não, tô falando com ninguém não, como assim? Falando, não, tô quieto. Aí tá bom. Aí minha mãe deu risada, assim, pô, tadinha e tal, tá conversando sozinha, não sei o quê. Falou comigo, ela tava falando um tal de Luiz, blá, blá, blá. E aí meu pai chegou em casa... Minha mãe contou a história pra ele. Falou, tua mãe tava falando sozinha aí, falou de um tal de Luiz. E aí o meu pai mudou o semblante na hora. Ai, meu Deus. Vixe, cara. E saiu do papo. Tchau. Saiu. Aí eu falei, caralho, que estranho. Meu pai, nunca vi meu pai assim. Meu pai. Enfim, passou um tempo. Passou um tempo, minha mãe veio me contar. E aconteceu, que depois meu pai revelou pra ela, quando estavam sozinhos, que Luiz era o nome do ex-noivo da minha avó. Eita caralho. Noivo do banheiro. Que antes de casar com o pai do meu pai, né, ele tinha morrido. Ai, caralho. Tinha se suicidado enforcado. Ai, caralho. Você conversou com a tua avó com a corda no pescoço? Era o fantasma só dele, da corda no pescoço. Por isso que a tua avó ficava falando, ela não entendia nada do que o Luiz falava. Fala mais alto, cara, fala direito. O Luiz, ele é um fantasma perfeito. Porque ele é noivo, ele cometeu suicídio, enforcado. Ele tem currículo pra habitar qualquer banheiro que ele quiser. Ele tem currículo de fantasma bom. Nossa, velho. E aí, enfim, minha avó tava, na teoria, conversando com o ex-noivo que tinha morrido enforcado. Mas daí, e o Papa, ela não falou o que era o Papa? O Papa não falou o que era o Papa. E esse cachecol fica tão bonito em você? Nossa, Luiz, por que você tá com a língua de fora? Vai brincando. Vai brincando. Hoje à noite eu quero ver. Hoje você vai estar brincando. Mas falar em fantasma, uma parada que me dava medo realmente quando era moleque. Era aquelas imagens, tipo... Como é que é o nome? Assombrado.com. Não, quando mata muito chacina no colégio. Aí mostra a foto sem... A foto do colégio normal e outra foto cheia de espíritos e crianças mortas. Eu quero saber quantos aqui perdeu noite de sono por causa do site Assustador. Todo mundo, cara. Era bizarro, cara. Também. Vocês lembram duas coisas incríveis. A primeira foi quando a Socorro Leite visitou o Carandiru. No programa do Gugu. Puta que pariu. Por que eles fizeram isso? Que nossa, inferno, cara. Esse momento foi... Cara, ela visitou o Carandiru e eles ficavam captando uns áudios e ela ficava muito louca. Sim. Era bizarro, cara. Cara, o Bayer podia colocar um pedaço disso, inclusive, porque é assustador pra caralho. Não, mas acho que em áudio não sei se fica bom, será? Não sei. Ela, se você tá ficando na dúvida, não sei o que o Brett tá falando, eu não era nascido, não sei o que é Carandiru. Nasci em 96, Cid. Meu Deus, o que você tá falando? Pesquisa no YouTube Carandiru Gugu que deve ter o vídeo. Era um ótimo programa pra se passar no domingo à tarde, né? E eles entraram no. Melhor passar domingo à tarde do que passar domingo de madrugada. Sábado à noite. Não, mas era justamente na hora que você ia ficar pensando quando fosse dormir, tá ligado? Tipo, acabava o programa 10 horas da noite, aí você ia dormir. Aí você ficava aqui com aquilo na cabeça, eita, caralho. Um programa que o Gil Gomes tinha sobre acontecimentos paranormais. Não, ele tinha um que era sobre fantasma. Ah, eu não lembro disso. Tinha. Eu nem lembro que canal era, acho que era na Band. Ah. E eu lembro de uma história de uma noiva também, que sofreu um acidente de carro e ela apareceu na estrada. Ah, e aí ele ia no lugar e fazia tipo um documentário ali sobre o que aconteceu com o fantasma. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, chega de noiva fantasma. Eu acho que a gente precisa criar um novo personagem em Assombração. Dá um bom teoria. Porque chega de noiva, você noiva, noiva, noiva, noiva, noiva, caraca, que saco. Viu? Pode ser a gamer fantasma. No banheiro, o quê? A gamer fantasma. A gamer fantasma. Ela aparece com um joystick na beira da estrada. Lambendo o controle branco de videogame. Dá uma boa teoria. Assina o meu canal! O youtuber de banheiro. Você entra no banheiro e tá dando um mijado, daqui a pouco você sente um calafrio nas costas, a hora que você olha pra trás e fala, se inscreve no meu canal. Surge no espelho uma mancha de sangue, inscreva-se. Ah, pô, gostei. Você acorda com o cara fazendo um joinha assim, ó. Gostei. Vocês têm mais alguma história fantasmagórica aí? Bonecas. Ah, me deixa em paz, fantasma, youtuber de banheiro. Deixa isso pra uma teoria. Tá. É melhor. Uma coisa que eu tive muito medo esses dias atrás, não é bem fantástico, é assustador, inclusive vocês não assistiram, se vocês têm coragem, assistam. Ou talvez eu que seja muito bundão, que é um documentário do Netflix chamado The Nightmare. Vixe. Que é um documentário seguinte, já não gostei, cara, sem brincadeira, eu fiquei umas duas semanas dormindo mal, porque esse documentário ele fala sobre a paralisia do sono. Sim, cara, que isso é quando você tá acordado, mas o seu corpo ainda continua dormindo. Paralisado. É uma coisa muito normal, acontece, sempre aconteceu, tem muitas histórias de fantasma, aquela coisa do fantasma vem no peito e tal. Acontece sempre. Só que o documentário ele faz um jeito assim, parecer que realmente existem entidades que te atormentam durante o sono. Ué, porque... como assim? Deixa você achando de repente existe. Não, é porque assim, todas as pessoas quando estão em paralisia do sono, eles enxergam a mesma coisa. E aí eles vão contando as mesmas histórias e realmente você fica com medo de dormir. Cara, eu passei um cagaço. Assim, cagaço a ponto da Camila foi pra casa da mãe dela quando... esses tempos atrás, foi lá ficar com a mãe dela no fim de semana. Você, eu pedia, pelo amor de Deus, volta. Sério, eu não dormia. Mas manja sozinho em casa. Eu não dormia, cara. Eu trancava meus gatos dentro do quarto e falava, mano, vocês vão dormir comigo. Vocês não vão sair daqui. Sério, cara, dá muito, muito, muito medo. Não, pelo menos eu fiquei traumatizado. A própria paralisia do sono é bizarra demais. O meu cunhado, ele era meio assim, tinha meio... paralisia, também tinha um pouco de sonâmbulo. Aí uma vez a gente tava em casa, assim, todo mundo dormindo. Aí, tipo, tinha visita, eu tava dormindo na sala. Cara, e de repente ele acordou e saiu gritando: Vamos! E aí eu acordei, assim, quando eu olho, ele tá em cima de mim, assim, pegou pelos meus ombros, assim, eu era do molequinho: Vamos! Cara, o bicho torcendo lá em Corinthians. Daí o meu pai levantou: Calma, Marcos. E aí, tipo, ninguém sabia o que fazia. Ele: Vamos! Aí do nada ele. Vamos onde? Parou. Vai Corinthians! Parou e voltou pra cama dormir. Aí, ó. Cara. Irmão tem isso também. Eu tenho medo de gente sonâmbula até hoje, cara. Eu tenho paralisia do sono de vez quando acontece, cara. E é bizarro. Porque geralmente eu tenho quando eu deixo algum casaco pendurado do lado da cama. Aí eu fico meio, acordo meio dormindo então. E parece que tem uma pessoa me olhando dormir, cara. Tá ligado? É um fantasma boqueteiro. Nossa, isso é horrível. Ah, se quiser chupar meu pau, pede. Cara, mas é terrível, cara. E meu irmão era sonâmbulo também, de vez em quando ele saía andando pela casa de madrugada. Ô, louco. E dá medo, cara. Você não sabe o que a pessoa vai fazer. Dá medo. Jeito. Pô, é uma pessoa andando do nada na casa. E é uma pessoa real, né? É. Uma pessoa que você está vendo. Eu assistia muito um negócio no Sci-Fi, o canal de televisão Sci-Fi, quando eu era mais rico e tinha essa. Essas tecnologias. Eu tinha um Sci-Fi em casa, agora eu não tenho mais, só tenho um canal aberto. Globo, só em Globo. E aí no Sci-Fi eu assisti um programa chamado Ghostbusters. Não era Ghostbusters, Ghostbusters. Ghostbusters. Não era. Ghost Hunters. Ghost Hunters, lembrei. Caçadores de fantasmas. Caçadores de fantasmas, que eram os caras que eles vão em lugares mal assombrados. E fato, tem todo aquele equipamento mais. Mas não é aquela fanfarronice, entendeu? Que às vezes é. Porque normalmente programa de fantasma é sempre uns caras retardados, né? Sim, não, esses caras são... É sempre uns caras bobo, que você fala, cara, ah, que palhaçada isso aí. Mas não, esses caras, eles eram caras bem sérios, bem centrados, assim. Bem, uns caras bem de boa. Não era Socorro Leite. Não, e eles iam e ficavam, iam em hotéis mal-assombrados, enfim, deixavam uma câmera filmando e dormiam no quarto do hotel e via o que acontecia. Isso, cara, e acontecia umas paradas que eram inexplicáveis, assim. Acontecia mesmo. Acontecia. Mas assim, não era aquele negócio editado. Assim, vamos ver, vai, toda hora acontece alguma coisa. Não, às vezes tinha episódio que não acontecia nada. Entendi. No episódio inteiro. Era que tinha credibilidade. Exato, porque eles iam no lugar E às vezes simplesmente não acontecia nada. Eles falaram, gente. Acabou o programa. Não, acabou, não aconteceu nada, eles filmavam, tal, ficava aquela tensão, será que vai acontecer? Não aconteceu nada, programa, não vimos nada. Eles iam pra manicômios, às vezes. Isso, iam pra manicômio. Cara, era, não, deve tipo, ter. Tipo, ala psiquiátrica de hospital já sim, desativado. Era bem punk, assim. Eu falei, caralho. Quando eles iam no manicômio, era muito louco, né, cara? E era bem interessante assim o programa, era bem bacana. E aí teve um que eles fizeram o Ghost Hunters Internacional. E aí eles vieram pro Brasil. Opa! Nossa, vieram pro Brasil. E tem uma casa que dizem que é uma assombrada aqui no Brasil, que era de uma família antiga. É, tem um brasão na casa, não vou lembrar agora o nome, mas enfim, é uma família de 1700 e não sei quanto, que tem aqui em São Paulo. Tipo o castelinho da não sei onde. Tipo isso. E aí era um lugar que tinha uma escada caracol e bababá, e aí eles foram lá. E aí, durante o negócio, eles provocam os fantasmas. Então eles ficam chamando. Ah, tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? É, babaca. Filho da puta, atravessa essa parede aqui. Sabe que às vezes tem mesmo de ficar xingando? Caralho, tem mesmo, que de provocar. Bravo. Só que tinha uma coisa muito óbvia que eles estavam fazendo errado. Que era o seguinte, eles estavam na casa, no Brasil, falando, chamando os fantasmas em inglês. E aí eu falei, porra, que negócio retardado e tal. E aí na hora eu falei, pô, tá, lógico que não tem nada a ver, né? O fantasma deve falar a língua do lugar, provavelmente. Acho eu. Não conheço muito. Vai aprender inglês e quando era vivo vai aprender depois de morto. O fantasma, ele ia... ia se tocar que eles estavam falando inglês, que eles são gringos, e ia falar pra mandar falar piroca, entendeu? Não, fala piroca que eu apareço. E aí, enfim, eles falavam inglês e ficavam, né, gravando os áudios e bababá. E aí, no final do programa, o cara falou isso, falou, gente, vocês não deviam falar inglês, vocês deviam falar português, porque não faz sentido falar inglês. E aí, falaram, caralho, a gente foi muito burro, vamos lá de novo pra gravar. Aí eles voltaram pros Estados Unidos e pensaram nisso. Não. No Brasil mesmo. Ah, eles estavam, tá. É, e aí, quando eles botaram o áudio da gravação... eram eles falando inglês e tinha um fantasma falando assim, tipo, não tô entendendo o que você tá falando. Caralho. Sério. Fala direito, tipo, com sotaque português. Nossa. De português de Portugal. Ah. Cara, é foda. Mas ora pois, este gajo. Mas ora pois, não estou a entender nada dos sucessos. Era muito foda. E aí eles conseguem capturar umas paradas muito loucas, cara. E eu tive até uma ideia. Que eu não sei se eu devo fazer, porque eu sou meio cagão. Que era lá no... vou aproveitar e fazer propaganda aqui, que eu tô com o canal no YouTube! Pessoal aí, o pessoal do novo é antenado, já deve estar ligado, mas é o Cits Idoso. Procura aí no YouTube, tá lá, já tem alguns vídeos lá. E eu pensei em fazer uma série lá no YouTube que fosse disso, de lugares... mal-assombrados. Com fantasmas de português, gravar Caralho, que medo, cara. E gravar uma live dentro do lugar e ver o que acontece. De madrugada? Fantasmas, de estás madrugada. Aí? Nossa. E aí? Trouxe um bacalhau? Enfim, é mais ou menos isso. Vocês têm mais alguma história pra finalizar aqui o não-ovo de hoje, fantasmagórico? Ah, eu ia só falar uma coisa que tu falou aí, que eles vão nos lugares e filmam de madrugada, à noite. Sim. Eu tenho um amigo que fala que quem não acredita em fantasma deve se filmar dormindo. Se realmente não acredita, eu tenho certeza que não existe fantasma. Então coloca uma câmera de madrugada, certo. Vai dormir certo. E depois assiste. Mas uma coisa que acontecia com bastante frequência nesses lugares era que, inexplicavelmente, porque, pô, você tá numa equipe de televisão, todo mundo é profissional de áudio, de não sei o quê. Do nada, as baterias acabavam. Todas, ao mesmo tempo. Ah, isso é interessante. Dizem eles que eles sugam energia. Ah, os negócios sugam energia, olha aí. Então sugava energia da bateria. Então, do nada, as baterias... Tipo, eles acabavam de começar a gravação, pá, tela preta. Aí voltaram e falaram, gente, não sei o que aconteceu, mas todas as baterias acabaram ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que recarregar de novo pra voltar pra lá. E blá, blá, blá, enfim, né? Papos. Não sei se é verdade ou não. Pra finalizar, eu vou contar mais uma história. Opa, mano. Ah, eu queria saber mais do fantasma português, cara. Era da hora. Assiste o programa, é legal. É da hora. E aí, eu vou contar essa história, que é mais uma que aconteceu comigo. Aconteceu com o Cid. Aconteceu com o Cid. Essa história é a seguinte, aconteceu comigo, eu tava nessa mesma casa, tô achando que é a casa que é amaldiçoada, hein? A casa da tua avó? Talvez seja, né, cara? Porque depois nunca aconteceu mais nada. Não que eu lembre, nem quero que aconteça. Ai, meu Deus, agora que eu falei, agora vai acontecer. Ai, eu fico nessa paranoia. Tem algum fantasma ouvindo, não? Ou... É, eu falei que não aconteceu mais nada, agora eles vão querer provar que vai acontecer. Ai, que fudeu já. Pronto. Começou a teoria do começo do programa. Cagou, cagou tudo. Enfim, a história é a seguinte: eu estava no meu quarto, de boa, dormindo. Já era bem madrugada, já quase de manhã. E aí, tava lá, deitado na minha cama. Nossa, prateleta de filmes sertanejos. Já era madrugada. Quase de manhã, então ouvi passos na sala. Sertanejo. Isso aí, tá sertanejo pra... fantasmagórico. Sertanejo, terrornejo. Dá pra fazer uma nova... Então eu vi pelo corredor, ela se aproximou flutuando, batendo o pescoço. Ele tá gritando muito hoje, cara. Sangue pelas veias caíam no chão. Sangue então, pelas veias, óbvio. Eu chamei a Deus pra que a minha... Podia ter, né, o terror negro. Se for assim, eu espero que não tenha, porque isso foi horrível. Entrei no... Chega, Luigi! Chega! Para, Luigi, chega! Não, eu quero fazer terror negro. Descontrolado. Eu quero fazer terror negro. Caralho. Ai, cara, imagina o pastor que exorciza as pessoas cantando sertanejo. Não tem aquela... aquela música lá do Bruno Barreto que ninguém entende lá, acho que vai ver sobre... A luz tá piscando, o jukebox tocando. Vai ver, a música tá ao contrário que eles estão cantando. Eles estão cantando em latim, aquela parte que ninguém entende, né? A luz tá piscando, o jukebox tá tocando e o pau tá quebrando. É fantasma. Fantasma acendendo a luz, fantasma ligando o jukebox. Aí, ninguém... Vocês não entenderam a letra? O cara tá... O Luigi, já nesse episódio, ele já fez. Em teoria, não ouvo e já fez uma análise musical no mesmo episódio. Você tá cagando! Você tá cagando com não ouvo, Luigi! Desculpa, gente, perdão. A gente perdeu 3 podcasts aqui de tomara que o fantasma português venha me encher o saco. Deve trazer um pouco. Mas agora eu vou falar de outro fantasma que talvez esse venha te encher o saco. Esse aconteceu comigo mesmo, Tava lá no quarto dormindo, quase de manhãzinha. Dormindo não, né? Tava acordado quase de manhãzinha e tal. Aquele negócio lá, acessando. Sabe quando você vai deitar? Meia-noite, você fala, vou dormir cedo. Pega o celular... Começa a mexer no celular quando você vê 4 horas da manhã. Aí isso é foda, cara. Acontece muito. 4 horas da manhã, você tá acordado lá mexendo no celular, o celular cai na tua cara, às vezes você tem que tirar, é uma confusão. E aí, eu escutei um barulho do lado de fora no corredor. Uhum. E eu falei, puta, será que é minha avó que acordou? O que será que tá acontecendo? Será que são as crianças? Será que é o Luiz? O que aconteceu? Fiquei meio apreensivo, mas não fui lá olhar mesmo, porque eu sou meio cagão, não fui lá olhar. Deixa lá, né? Eis que eu resolvi dormir. Desliguei o celular, já tinha ouvido aquele barulho. E aí eu deitei, minha câmera colada na parede. Sim. Então eu deitei com o rosto virado pra parede. Tá. Tenho certeza que muitos ouvintes nesse momento estão nessa posição. Uh-huh. Ouvindo no ovo, olhando pra parede e as costas desprotegidas. É o momento de virar pro outro lado agora, galera. Ou não. É, ou não. Porque vira pra um lado, a mão vem por baixo ali. E aí tem um grande problema que é o seguinte... Sabe quando você tá de boazinha, o olho fechado, sente uma aproximação de alguém? Entendeu? A gente não tem poderes mágicos, eu acho, nenhum de nós. Mas, talvez eu só, no que acontece no ano novo. É. Mas, você sente uma presença. Você sabe quando tem uma mão perto de você, quando tem alguém perto, chegando. É. Eu não sei porquê, tem um negócio sensorial. Sentidos. Tem um negócio sensorial, aí você percebe. E eu tava de costas e eu percebi que tinha alguém chegando. E eu só abri os olhos, não me mexi. Só abri os olhos, olhando pra parede. Abri os olhos e eu senti que tinha alguém se aproximando, tinha alguém dentro do meu quarto. Ixi. E aí eu fiquei naquela. E agora? Esse sensor aí é da própria natureza. Pra quando você é moleque, tá tocando punheta no quarto, sentir quando tem alguém aproximando, tá ligado? Vai abrir a porta e já esconde. Aí que tá. Entendeu? E esse aí ele funciona com fantasma. Fiquei naquele cagaço. Porque eu fui dormir 4 horas da manhã, ou seja... Tava muito tarde já, ou tava muito cedo. Não sei que horas. A porta do inferno já tava arreganhada. Tava tudo fechado, a janela tudo fechada. 4 horas? Putz. E aí eu senti alguém chegando no quarto e eu fiquei naquela. Será que eu viro pra descobrir quem é? Melhor não virar. Melhor virar. O que vocês fariam? Eu virar. Se isso fosse um arrependimento. Viraria. Você viraria? Viraria. Foi o que eu fiz, Brian. Virou? Foi o maior arrependimento da minha vida. Caralho, era sua avó te encarando bem de pertinho, assim. Pior. Era o Luiz. Pior. Era as crianças. Sim. Caralho! Eu virei, que eu virei. Eu senti que tinha alguma coisa no quarto e tal, eu virei, tinha uma menina no quarto. Tá. Uma criança. Menina criança. Ela abriu a porta? Não houve nenhum contato com a porta? Não teve contato com a porta, tava dentro do quarto. Tá. E ela tava sempre, só tava parada me olhando. De boa. De boa. De boa ali. E aí você fica naquela. Você fala, será que a coisa é na minha cabeça? Será que eu tô sonhando? Será que não tô? Sim, você fica naquela dúvida. E aí eu fiz o que todo ser humano faria, que é dar uma... Deu um soco na criança. Não. Deu uma... Tava longe, não dá. Deu uma piscada forte, que, né, pra desembaçar a vista. Tá, ah, boa. Tava lá ainda. Só que assim, era muito nítido. Não era um fantasma, não era transparente. Era uma criança de verdade. Era uma criança dentro do meu quarto. O que é muito preocupante. Era uma criança. E ela tava com uma roupa branca, tá igual o Luigi, tá roupa branca. Tava com uma saia longa preta. Roupa de fantasma. E o que eu lembro bem é que ela tá com um cinto redondo. Tipo, tá bem arrumado pra ser bem arrumado. O fantasma bem arrumado. E aí, eu lembro... Era cheirando o fantasma, chegando na balada. Também. É, tá cheirando na balada. E assim, era muito nítido, assim, a menina. Nítido. E eu falei, daí eu... Mas eu não tava com medo, tava de boa. Não, claro, porque eu acordo tanto da manhã, tem uma criança no meu quarto... É, não, mas eu não tava sentindo nada, não tava me sentindo ameaçado. Credo, assim, você acorda no meio da noite com uma criança no teu quarto, você acha isso normal? Ninguém ligando pra polícia. Aí o que que aconteceu? A gente vai conhecendo aos poucos as pessoas, né? Eu sentei na cama, ó, pra vocês terem ideia como o negócio foi nítido, foi real pra mim. Ou talvez realmente tenha sido, eu não sei. Eu sentei na cama e ela continuou. Eu, tipo, deu tempo de eu virar, sentar na cama e ela tava lá, olhando, tipo, e ela piscava, assim, normal. Tipo, me encarando. Ela também não tava com medo. Não, ela tava me encarando. E aí a minha. Aí começou a dar um cagaço. Que eu falei, caralho, isso está acontecendo. E aí a minha primeira reação foi: eu preciso tirar ela daqui. Senão ela vai me matar, vai acontecer alguma coisa. E na minha cabeça era: se eu abrir a janela, o fantasma não gosta de luz, já deve ser de manhã. Se eu abrir a janela, ela vai embora. Na minha cabeça era isso. Tá. E aí pelo menos uma estratégia. Eu fiquei sentado na cama e eu falei assim. Aí o problema é que a janela tava atrás dela. Não tava. Tava na minha direita, tava perto. E eu falei assim: não. Tipo, eu fiquei falando assim: não. Melhor, sai daqui e tal. Tipo, fiquei dando umas negativas, assim, não. E aí eu fui abrindo a janela, no que eu fui abrindo, ela foi andando pra porta e passou a porta e saiu. Ela caminhava. E eu abri a janela. Hã? Ela caminhava ou ela flutuava? Normal. Caminhava de boa. Era uma criança, normal. E aí passou a porta. Que no ângulo de visão da cama não tem como você ver a porta, mas a porta não abriu. Então ela passou a porta, acho eu. Passou reto. E eu abri a janela, tipo, entrou luz. E eu abri a porta e olhei pelo corredor, porque eu tava muito incrédulo. Cagado. Eu olhei pelo corredor e não tinha nada, já era de dia. E aí eu voltei... Cara, eu voltei pra cama, obviamente eu não consegui dormir. E eu fiquei sem dormir, sem mentira, assim, direito, durante uns 2 meses. Porque eu falo, caralho, eu não conseguia olhar mais pra parede. Porque eu falo, se eu virar pra esse lado, vai aparecer alguma coisa nas minhas costas. E com esse meu relato, eu gostaria de dar uma boa noite para todo mundo que está ouvindo Não Ovo agora. E que vocês tenham bons sonhos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.